las nalgas de mandarín. Vamos falar um bocadinho do James Bond. Ah, ok. Porque eu sou quase a estrear um, né? Faz tá sentido. E eu sou um grande defensor de que este James Bond está na hora de mandá-lo com o caralho. Sim. Porque não só o ator, né, que é aquele ucraniano, como o personagem, não é? Porque este James Bond é sempre em festas, cocktails e comer gajos, o caralho, tanto tempo passava ao mundo. Pá, não, e... este James Bond já tinha um lugar, era ali no IPO, com uma cirrose grave. Eu já tenho o fígado todo fodido, já é só isca, portanto. Pronto, isto é um bocado aquele retrato do imperialismo inglês, não é? Agora também americanizado. Pá, e agora, no vosso caso, falando de vocês, ia haver um casting para o novo James Bond e vocês concorriam. Uhum. E uma, por uma bizarra improbabilidade, vocês eram escolhidos para ser o novo James Bond. Processo casting e tal, e eram vocês que iam ser o James Bond. Só falta ser um gordo, de facto. Pois queriam pôr uma mulher, não é? Não sei. Querem mudar aqui o paradigma, querem mudar o paradigma. Pronto, então, 6 meses, aqui a revista, jornais, os maiores, finalmente temos um James Bond em condições, o James Bond que nós merecemos. Primeiro dia de filmagens, Katmandu. Uma perseguição nos telhados. 400 técnicos, pá, 100 duplos, a maior cena de sempre da ação. Vocês vão a correr, tropeçam no telhado e esgalham um testículo. Esgalham, ficam só com uma pontinha, pá, metem-vos numa ambulância, levam para o hospital, há uma tempestade e vocês ficam retidos no meio da tempestade. Pá, quando finalmente chegam ao hospital, tem um, pá, não há nada a fazer. Tem uma gangrena pisal, que é chamado... Aquilo que os médicos chamam uma gangrena pisal. É o termo técnico. É o termo técnico. Pá, tem que se arrancar tudo. E vocês, como é óbvio, aproveitam e mudam de sexo. Óbvio. Para já está espetáculo. Pronto, metem um pipi e os gajos com prémio de consolação dizem assim: é pronto, olha, isto correu mal, mas vocês vão ser a Bond Girl. Então não se perde tudo. O problema é que vocês rapidamente percebem que há sempre duas Bond Girls. Há uma toda boa que fica até ao fim e há uma má que morre. Yeah. E vocês vão ser aquela gaja que morre. E então, na cena da morte, vamos meter numa cena de tortura. Pá, são um fim de semana de tortura, onde vocês vão ser sujeitos a violência e a cenas sexualmente explícitas. Pá, isto até pode ser mais tarde retirado, não é? Em montagem, mas vocês têm que fazer estes 3 dias 30 ou 40 takes por cada cena. A primeira opção... Ou seja, o vilão com que vocês vão combater teriam que fazer sexo oral a uma vilã, uma senhora chamada Angela Lansbury, também conhecida como a Jessica Fletcher. Lembram-se de Jessica Fletcher? Lembro-me, sim, senhor. Esta senhora que iria interpretar uma anciã de 95 anos. Ou seja, não precisava de fingir, não é? Já está, ator de metro. Não, vocês tinham que fazer a senhora chegar ao orgasmo, não é? Ui, 91 anos tem ela, estou a ver aqui, esquece. Pronto. Lá isso ela, isto é complexo, é uma coisa um bocado demorada, porque é uma situação hormonal e fisiológica com algumas particularidades. 91 anos não é 19. Pronto, mas vocês tinham que fazer 30, 40 takes. Ok. A segunda opção, uma cena de tortura que envolve um grande linguado molhado da língua, assim mesmo, sabem, mesmo assim, uma coisa super molhada, ao Danny Trejo, todo nu. Caralho, e tinham que lhe acariciar as bolas 30 ou 40 vezes, não é? Porque estes gajos tinham que ver depois qual era a melhor, a mais emocional. A terceira opção. Só tinham que dar um abraço apertado ao Robin Williams. Essa para mim já está fora. Mas qual é a cena do abraço apertado ao Robin Williams? Não percebo. Ao que morreu? Sim. Ah. Epá, isso é o que morreu, podia ser. Eu estava a pensar que era aquele paneleiro alto do cantor. Não, é o que morreu. Tinham que dar-lhe um abraço. Ah, tinha. Mas como é que tu vais dar um abraço ao gajo que morreu, cara? Não percebo. Com uma pá, sei lá. Era caso de... Não, era caso para dizer claramente venham daí esses ossos, está bem? E aplica-se, aqui aplica-se. E o que é que o Robin Williams tem a ver com o James Bond, que eu não cheguei lá agora? Era o vilão. Ai, caraca. Muito bom, muito bom. Epá, é que eu estava muito indeciso das duas primeiras, agora com essa do Robin Williams, pronto, foi para essa, caraca. Epá, mas essa terceira nem devia de valer. Esta terceira foi um bocado invenção, ó. Vocês tinham que ter com ele. Tinhas que o desenterrar e abraçar um cadáver. Exatamente. Não. É que fazer, aprender a fazer autorofilismo com a língua para levar uma beija de dá menos trabalho. Ai, queira. Não, eu vou para o Robin Williams. Se fosse os outros dois, não sabia o que é que escolhia. Agora, quer dizer, sabia, foda-se, sabia, ia para a velha, caralho. Porque a velha 10 vezes antes. Foda-se, sim, é verdade. Peraí. Vocês estão a perceber bem isto? Vocês estão a ver a fama que vocês ficavam depois de conseguirem fazer o Minete a uma velha que eu fizesse de 91 anos que ela se veio? Mudávamos logo de alcunha, caralho. A língua ia passar a chamar-se Arnold Schwarzenegger, não é mesmo? Não, eu acho que era passámos a ser a cadela Lassie, caralho. Completamente. A lamber, ninguém desbatia. A quantidade de fofas que eu ia virar. Caralho. Jesus! Estão a ver aquela cena do e viram para o outro lado de desperdício. Não, mas eu acho que até vocês, se conseguissem fazer a velha vir, se até se conseguiam engravidá-la também. Já tínhamos combinado, não falávamos mais no Espírito Santo, não é? Crime, disse ela, caralho. Crime, disse ela. A senhora é não, viva, pronto, não? Pronto, está bem. É viva, é? Também não sabia que ela estava viva ainda. Foda-se. É viva. Mas para o caso, está igual, ela viveu a porta. Pá, se tivesse que fazer isto ao Robin Williams, era muito mais complicado. Também é verdade. Eu gosto de fechar os ossos. Por acaso isto levanta agora aqui um debate que eu nunca tinha pensado nisso. É porque em inglês é Murder, She Wrote, não é? É. Sim. Crime escreveu ela. Porquê é que em português ficou crime disse ela? Que era? Opa, sabes como é que é em francês? Como é que é? Arabesque. É o quê? A sério? Arabesque, sim. Pronto, está bem, então. Não me respondereste à minha pergunta, mas está bem. Eu acho que era porque graficamente ficava melhor. Crime disse ela. É crime escreveu ela. Tipo, é, foneticamente também. Essas eu acho que a cena tinha a ver com isso. Pronto, eu também escolho a velha. Não quero ir lá lamber. Não é lamber as bolas, mas é dar um linguado lá, aquele nojento. Ah, o Danny Trejo era fodido, era. Foda-se, meu. E o Danny Trejo, as bolas dele devem ser tipo bolas de handball, caralho. É, aquela merda. O gajo é grande como o caralho. E tinhas que lamber o bigode ainda a cheirar a ovo estrelado no almoço. Se fosse só ovo estrelado, estava um gajo bem. É melhor assim. Foda-se, estou a ver que o Danny Trejo tem um filho chamado Danny Boy Trejo e a filha chamada Esmeralda Trejo. É boa? É, deixa eu ver, Esmeralda. Epá, não. É acabação? É um bocado, é tipo, tem a cara do pai. É parecido com o pai. Coitado. Mas a Liv Tyler também é boa. Esmeralda Trejo. Esmeralda Trejo, o Danny Trejo seria um bom James Bond mexicano. Ele já está velho. 72 anos, já não dava. 72? 72 tenho. Com caralho. Então, Roger... Mas olha que o Danny Trejo tem outra filha que se chama Daniel Trejo e esta é bem jeitosa. Ah, afinal tem muito caralho. Tem. Quer dizer, e daí não, foda-se, caga nisso. Puxa o zoom na foto, caga lá nisso, esquece. Mais ali a velha do crime de céu. Não, a velha do crime de céu, a gaja tem o seu charme, atenção. A gaja não é má. Eram tanto três dias. Os armados esquisitos. Não, o grave é que o Pedro está a falar a sério, sabes? Que o Pedro e estas mulheres de 90 anos, o gajo fica doido. Que tu vias a série, Pedro, ou não? Via. Quem via? Eu não dava mais nada. Yeah, também. Dois canais. Yeah. Não. Mas sabes que esta velha, eu sempre tive a teoria que ela é que matava toda a gente. Porque quando a gaja chegava a qualquer lado morriam pessoas. Isto durante para aí quê? Para aí 200 episódios. Não sei quantas, vou ver quantas temporadas teve, mas foi um colhão delas. Se tu estivesse em tua casa. Aquilo para morrer de gente, Teve 12. Sempre a morrer gente todos os dias. Yeah. E mesmo eu acho que aquilo chegava ao Natal e telefonavam-lhe a dizer: olha, nós podemos ir consolar com a família e ainda vai para algum lado. Muito bom. É que se a gaja te aparecesse em casa, era entravas em pânico. Já sabias que estás fodido, vai alguém morrer. Ai não, eu ia para a beira dela, porque ela nunca está à beira de onde se morre, e deixava sempre a minha sogra sozinha. Isto é um bom nicho de mercado também. Isto tudo para falar do James Bond, espetacular. Ah, não, aquilo que eu queria realmente saber, tendo em conta que vocês esgalharam um tomate, quem é que iria ser o próximo James Bond? Qual é a pessoa? Isso porquê? Atenção, que eu tenho que contextualizar isto. Há um filme que eu não achei muito bom, que é o Bastille Day, que vi hoje ou ontem, ou ao mês, depende da hora em que nos estão a ouvir, em que já é a segunda vez que falamos neste filme e é a segunda vez que este filme gera um episódio das nalgas. É verdade, é porque... Foi o episódio das persecuções a pé e hoje é do James Bond. Porquê? Porque o Idris Elba faz de James Bond, ponto final. Não. Neste filme é tipo uma espécie de showcase, não é? Para mostrar ao mundo que realmente o gajo seria um bom James Bond. Um James Bond diferente, não é? Assim, mais duro, mais vilão do que herói. Pá, e esta seria a primeira... Eu nunca achei que o gajo fizesse um bom James Bond, não sei porquê. Talvez seja racismo latente do lusitano, não é? Que nós sempre dizemos que não, até tenho um amigo preto, mas esse James Bond... Esse James Bond não. Mas agora que vi o filme, acho que sim. Acho que sim. Esse seria um deus. Se calhar, primeiro vou começar pelo fato que eu acho que a saga não está a precisar de mudar de ator. Eu gosto muito do Daniel Craig. Eu acho que está a precisar de despachar o Sam Mendes. Para mim, o Sam Mendes está a matar completamente o James Bond. E a gente já falou disso noutros episódios, a transformá-lo no James Bourne, quase. Porque o filme, os filmes do Bond neste momento, é estilo sob substância completamente, mas estilo a nível de realização, que foi uma coisa que antigamente era muito estilo a nível da personagem, daqueles gadgets e do charme dele, etc. E agora não, agora o gajo é uma besta e podia funcionar como besta. Por exemplo, o Casino Royale com o Martin Campbell funciona muito bem, para mim é dos melhores filmes do Bond dos últimos anos. Aliás, os dois melhores filmes do James Bond, se calhar dos últimos 30, 35 anos, são os dois feitos pelo Martin Campbell, que foi o GoldenEye, também foi a estreia do Pierce Brosnan. E o Casino Royale, portanto, para mim estes filmes todos do Sam Mendes, epá, são filmes muito bem feitos, muito bem realizados, com a imagem do caraças, fotografia do caraças, só que depois, epá, banalizou para mim completamente, fez dali um grande herói da ação, mas banalizou a personagem de James Bond. Para mim não era em si um herói da ação, era um gajo com muita charme, com uma grande pinta, e o gajo matou completamente isso. Aliás, as próprias cenas das Bond Girls, para mim, hoje em dia estão completamente penalizadas. A Mónica Bellucci, neste último, é ridículo. Aparece ali 30 segundos, nem mostra as maminhas nem nada, que é a melhor coisa que ela tem, e acabou-se. Há um deles que o gajo nem sequer dá almoço a gaja nenhuma, meu. No Quantum foi este Solas, último? Não, este e no Quantum of Solace, o gajo nem sequer mamar curilento, nem um beijinho na boca. O gajo só quer partir paredes. É terrível. Eu gosto eu só quero o espanhol. Não, e o gajo real, eu acho que o gajo devia sair. Eu já estou um bocado farto do gajo. O James Bond foi sempre aquele herói que valia pelo cenário. Sim. O cenário que ele mandava, pela pistola que depois era uma caneta que depois transformava em não sei o quê. Ele era muito mais um Inspector Gadget, mas com pinta. Exatamente. Com brutamontes. Isto é a mesma cena que tu estás habituado a ser, sei lá, a banda sonora de GoldenEye é a Tina Turner. Ter um James Bond que nós temos agora era se a banda sonora fosse Pedro Brunhosa. Está mal. Não deixe ideias. É o que nos podem ouvir. Mas eu acho que aquele com Brutamontes até pode funcionar. E aliás, e funcionou bem no Casino Royale. Aquela mudança de cenário, mudança de perspectiva do Pierce Brosnan, que era um galã e não sei o quê, para um gajo Brutamontes. Só que eles mantiveram, o Martin Campbell conseguiu manter o humor e aquele espírito de James Bond. Com aquela cena, por exemplo, dos tomates, que é uma coisa pá, genial, o gajo a rir-se, a levar com... A dizer que está com comichão agora no outro tomate e não sei o quê. Pá, tu tens ali a piada, aquela cena do James Bond. Agora, daí para a frente, chegou o Sam Mendes e pronto, e transformou esta merda em cinema muito bonito, mas pouco filme, muito cinema a e cena, pouco filme. De... São grandes secas, eu não gostei. Cena, é grandes secas, é isso. Não, a cena que ele podia ter desviado aí, mas tinha depois de ter recentrado. Tinha feito um filme diferente, para ser diferente e tal, mas depois era preciso voltar um bocado à origem e nunca voltou. O que eu acho que o James Bond precisava era uma versão para maiores de 18. Mas não digo só, não estou não a falar hardcore, isso para ver pinar, a gente é net cheia, não vai ao fim. Estou a falar uma cena em que a violência fosse violência a sério. Sabes? E quando a tipa se levantasse da cama, se pudesse ver as mamas à vontade, ela não tivesse de se levantar empolhada no lençol. E eu aí gostava mais de James Bond, pelos dois motivos. Mas perdias, isso é impossível de acontecer, porque tu perdias logo uma grande fatia da malta toda que vai ao cinema ver o James Bond. E a nova malta que perdias nada. Ganhavas um hype do caraças. Ah, não sei. Sim, mas não sei se na bilheteira depois os gajos tipo, tinham que pôr maiores de 18, perdiam muita gente. Não te esqueças que o James Bond tem público pai dos 14 para cima aos pontapés. Sim, mas esses putos entravam todos na mesma. Pois. Também é verdade. Não. Também, e mais, eles até queriam ir mais. Havia muitos putos. Eu fui ver o, não é, como é que se chama, aquele da Sharon Stone, o Instinto Fatal. Instinto Fatal. Eu fui ver o Instinto Fatal com 16 anos. Quase calcinhas de tacões altos para o gajo não me perguntar a idade. Mas era naquela altura, era. Mas não, ninguém perguntava. Mas agora não sei, aqui no Porto eles eram um bocado fodidos. Especialmente se tivesse cara de menina como eu. E naquela altura havia filmes a sério com boas cenas de foda para um gajo ver e de violência, não é? Agora não há nada, caralho. Os putos querem ir à secapa, mas vão ver o que é à secapa. Não tem nada para ver. Mas olha, um puto hoje em dia, se vai ver James Bond, os amigos dizem, queres ver James Bond? Ai não, isso é uma seca de filmes do meu pai. Ah, mas tem foda. Ah é? Então vamos, não é? E assim os gajos iam todos. Só o hype daquilo ser para maior de 18 e a... Gostei muito desse diálogo, Pedro. Não é? Opa, quando tu eras puto, quantos filmes é que tu viste só porque tinham foda? Ah, vi imensos. Víamos só as partes da foda. Claro. O VHS já estava parado nessas partes. Eu, por acaso, não. Será que ele... Não. Não. Uma mulher de vermelho, não. Sim, sim. Nunca vi. Aquela cena que ela se levantava para se ver a pentelheira só. Que bela pentelheira. Peraí, que agora fiquei com uma dúvida. Pentelheira ou pintelheira? É como tu quiseres chamar, não é? Não científico. Ah, porque não sei, podia ser de pente ou de pinto. Por isso que eu estava com dúvidas. É de pente, porque tinha que se pentear. Então deve ser isso. Sim, senhor. Mas voltando ao Idris Elba, eu acho que não tem hipótese nenhuma de ser James Bond, exatamente porque toda a gente está à espera que ele seja o próximo James Bond. Que seja branco. Escolhas... Está à espera que seja branco? Não, até acredito que possa ser. Possa eu acho ser que era uma ótima escolha. Eu também acho que era uma boa escolha, mas é a escolha que toda a gente neste momento está à espera. E portanto, os gajos, se fores ver o histórico, já quando foi o Daniel Craig, e tenho ideia, não lembro bem, também quando foi o Pierce Brosnan, os gajos rompem sempre. É sempre alguém que ninguém está à espera. Normalmente, eu me lembro quando foi o Daniel Craig, havia listas para aí com 15 pessoas que eles sugeriam ser o próximo James Bond e nunca ninguém pensou que fosse o Daniel Craig. Mas quem é que pode ser mais? Epá, por exemplo, há um gajo que também. Eu acho que fazia bem a mudança para. Por exemplo, para ser alguém que rompesse completamente e o mais fácil realmente era ir buscar algum ator negro. Primeiro tens sempre aquelas regras que os gajos cumprem. Não falha. Não pode ser americano, né? Tem que ser alguém britânico, porque esta merda, aquilo é uma questão de orgulho quase britânico, é um ícone britânico, portanto tem que ser alguém ali do Reino Unido. Pá, mulher não faz sentido nenhum. Já havia alguns sites aí a dizer que não dá para uma Bond girl e o caralho. Pá, para mim está fora a questão ela que tu depois, matavas. Ela depois tinha Bond boys. É isso, matavas completamente a questão das Bond Girls. Uma cena pareciam prostitutos, não era? Eram os Ghostbusters all over again. Pá, mas não há hipótese nenhuma. Mas o que é que era um Bond Boy, não é? Era ridículo, meu. Era uma gaja, mandava-lhe uma queca e depois o gajo matava no fim. Ou então faziam lésbicas, só continuassem as Bond Girls e a Bond. Ah, sim, mas era se o 07 fosse lésbica. Isso eu via. Cada vez mais uma cena para maiores de 18. Estou a favor disso, pá. E depois eles têm feito isso sempre que mudam de ator, mudam completamente, e acho que isso fazem bem. Já quando foi do Brosnan para o Craig, quando foi também, quem é que foi antes do Brosnan? Já não sei, mas quando foi do Sean Connery, Timothy Dalton, esse foi estranho. Esse era um bocado esquisito. Sim, esse quase não conta. Mas já quando foi o Sean Connery, é o Tony Carreira dos James Bond. E eu estou muito a mal cá em Portugal e tudo. É? Houve aquele que filmou cá em Portugal, o George. Ah, sim, Pratt, sim. Só fez é, um. Sim. Só esse também não conta. Também não mata-lhe conta. A mulher ali na 25 de Abril, não é? Só contou o Roger Moore, o Sean Connery e o Brosnan. Mas pronto, e portanto, há aí um gajo que é aquele que fez o Selma, que também é britânico, que fez Martin Luther King. Esse também e é eu preto. Acho que esse é preto, mas acho que esse gajo tem muito mais hipóteses se eles quiserem escolher um ator preto. Acho que esse gajo é um grande ator e é completamente anónimo. De o irem buscar do que o Idris Elba. Mas este gajo não tem cabedal? Não sei se não tem. Este também não tem muito. O Elba? Não, o Elba. Este, o Daniel, o ucraniano. Ah, o Granito. Ah, mais ou menos. Tá, tem mais ou menos. Mas fez depois de ser ator. Sim, sim, sim. E depois, outra coisa que eu não acredito que eles vão buscar, tu vês aí nas sugestões, há imensos postos aí na internet sobre quem é que vai ser o próximo Bond. Primeiro, eu acho que o próximo Bond vai ser o Daniel Craig, aquela história toda que o gajo não vai. Não, ele já disse que afinal quer. Chegou-lhe a conta da luz, já afinal quer. Exato. Não acredito que o despachassem já, porque o gajo ainda é novo. Normalmente despacham quando os gajos já estão mais velhos. O gajo também não faz mais nada. Exatamente, mas isso é um fator importante para ser James Bond. Tu é sempre gajo que não tem tipo aqueles universos da Marvel, ou que já não tem aqueles, por exemplo, fala muito do Henry Cavill. Eu não acredito um gajo que seja super, que é o super-homem, né? Que vai fazer também James Bond. Eles não querem isso, eles querem, normalmente gostam de buscar gajos anónimos, gajos não têm muitos projetos, não dão muito nas vistas. O Tom Hardy, esses gajos todos, eu não acredito que fossem buscar sim, nenhum. Sim, esse nenhum não vai ser nenhum tão conhecido, não. E portanto acho que eu, por menos de todos, eu abri aqui várias páginas com as sugestões e quem é que devia ser, não sei o quê. Eu acho que há dois gajos que se encaixavam bem no perfil do anónimo ou que não fizeram muita coisa. É este que disse da Selma. E é o Rei do Norte, pá, do Game of Thrones, também é um gajo britânico, com pinta, novo. O Jon Snow? Não, não é o Jon Snow, o outro, caralho, o filho do, é este do que fosse que entra, em cabeça. Este que entra no, este que entra também no Bastille Day. Não é? É o gajo entra nesse filme, sim, também. O Rob entra, então é o Idris Elba e o outro. Se calhar são os dois, não é? Metem os dois a ver se. Assim. É Richard Madden, estou aqui a ver o nome dele. Richard Madden. Acho que é um gajo também que é low profile. Levava muita malta também do Game of Thrones, também é capaz nesse aspecto de marketing ser interessante para a saga do Bond. Portanto, não sei. E era assim. Quando o Game of Thrones acabar, passado um quarto de hora, toda a gente esqueceu. Verdade. Por isso, não, também não é ser por aí. E pronto, e menos 200 seguidores, não estou a brincar. Não, é só assim. Eu acho que pode ser o Michael Fassbender. Fassbender. Isso é o da pila grande, né? O Pedro, eu não Costa. Sei. É o Pedro Acosta da pila dele. Eu não, esse gajo é muito conhecido para ser. O Fassbender. O gajo, sim, o gajo fez os sacanas sem lei, fez um papelazo. Não, e ele agora tem aquele da ação baseado num jogo, como é que se chama? Deu uma branca agora. Assassin's Creed. Yeah. Sim. Mas esse gajo é muito então conhecido. Então se calhar não, peraí. É que se ele fez. Aí fez o X-Men, pois é. Ele tem alguns filmes fixos. Tem. E o gajo é bom ator. Só que é muito conhecido e tem essas sagas todas, X-Men, e eu não acredito que fosse buscar pouco. O Keanu também já não pode, é o John Wick agora. Foda-se, o Keanu Reeves é americano. Eu gostava, caralho. Um Keanu no James Bond era uma coisa realmente digna de se ver. Não, e se fosse aquele que também fez o sacana ser ali, que é um jogador. E o trailer do 2 está brutal. Hã? Que é quem? Quem joga? Não ouvi. Algum que era um jogador de futebol, que era um branco, que fazia. Ele entrou no sacana ser ali, como é que ele se chamava? Peraí, só estou a ouvir o Vinnie Jones, mas Inglourious Bastards não entrou no Sacana Sem Lei. O Vinnie Jones, deixa lá ver. A gente fala sempre do Vinnie Jones, é impressionante. Os episódios todos, porque o gajo é um bezerro. Quando precisas de um bezerro, chamas o Vinnie Jones. Se calhar é outro coisa, o realizador. Não estou a ver aqui nenhum jogador da bola aqui no Inglourious. Era um tipo, eu enganei-me, desculpem. Era uma cena chamada Lock, Stock and Two Barrels. Ah, isso é o Jason Statham. É isso? Mas isso não é jogador do bolo. O Smoking Barrels. Sei lá, ele tem pinta de ponta de lança dos anos 70. do Austinville ou qualquer coisa. Eu acho que este tipo fazia perfeitamente um bom... É o Vinnie Jones, está aqui, caralho. Um bom de fora. É o Vinnie Jones, está a falar. Eu não sei, eu sou uma merda a saber o nome dos atores. Eu estou a dizer isto. Que estou a ver aqui na net, porque eu... Nós sabemos tudo de cabeça. Sim, sim, mas eu sei que vocês veem muita merda na net, mas sabem muito mais coisas de cabeça do que eu. Mas é só merda, só sabemos merda. Nada que seja útil na vida real. Sim. Por acaso, agora que temos aqui o Jó que é gajo para responder aqui ao desafio que eu estava a pensar à tarde. Ora, diz lá. Fugitivo da Roca. Ó, Jó, se tivesses que fazer uma task force de 3 personagens de cinema para apanhar o fugitivo da Roca, para descobrir quem é que tu escolhias, cara. E não podem ser super-heróis, tem que ser... Foda-se. Já te fodi, não é? Não, é que eu já tinha pensado no Sangoku, porque ele pensava na cena e ele a ter, era fácil à brava. Era rápido. Era fácil à brava. uma task force de três gajos do cinema para apanhar o tipo do... Pode ser super-heróis, vá, para ser mais fácil. Não, então era de caretas, quer dizer, era o super-homem para ver por cima, não é? que ele andava a sobrevoar a cena. O homem mas os chifres eram catados numa Kafka, com atum, lá está bem, mas o gajo tem visão raio-x. Eu tenho visão raio-x, está. É verdade. Quem? O gajo da Aroca? também. Se calhar tem, não é? Mas pode ser um mutante. Um gajo nunca sabe. Não, o tipo da Aroca, três heróis do cinema, três tipos do cinema para o apanharem. Eu só me lembro de merda. Tipo, quem é que eu me lembrei? A Thelma e a Louise. Elas pensam como eu. Era, sabes? Capaz de resultar. Era capaz de resultar. E a gaja do Kill Bill. Olha, muito que bem. Era para o foder, no fim. Quando apanhado. Se dava cabo dele. Pronto, acho que era. Se parece depois, bem. Depois chegava ao fim. Olha, encontrei a cabeça. O resto não, mas encontrei a cabeça. Não liguem à espada ensanguentada. Não. Ai, sim, e aquela super mulher nova de minissaia? Qual? Aquela do... Tem uma série, Supergirl? Não, aquela do... do outra. Da Gal, não sei o quê, não é? A Gal Gadol. Aquela israelita. Aquela que mostra Capitão, o Capitão América, não é? Sim. Como é que se chama, meu? Não, ela é a Wonder Woman. Entrou no Wonder Woman, no último Batman. Tem aquela saída que a banda toda tem o ruído assim a saltar quando ela vai a correr. Sim, quando essa ela cai, mostra a Gal Gadot, né? É a Gal Gadot. Essa também era boa, essa para a Essa apanhava. Apanhava. Esse gajo entregava-se. Ela servia, pois é isso, ela era capaz de servir disco. Que estava a pensar. A gaja despia-se, punha, se estivesse a favor do vento, o cheiro, levava o cheiro lá para o pé do gajo. E depois era só encontrá-lo no meio de quase todos os homens portugueses que é aquele fenómeno da migração de gajos para o concerto do Tony Carreira. Vão todos à espera da gaja ressabiada que sobra. Que há de ser aquela senhora que fez o crime, disse ela, não é? Ou tão parecida. Elas e outras, mas... Amigo, lavadinho dá para todos, não é? É verdade, este seja lavadinho. É como novo. Se não, também o gajo pode sempre fazer o truque que já contaram, não é? Não sei, né? Já me contaram que um gajo vai à bomba... Um amigo. Vai à bomba de gasolina e deixa cair um bocado de gasolina na roupa e nas mãos e o caralho. Depois diz que sujou a pôr a gasolina no carro, que é para tirar o cheiro. Só sempre para aprender comigo, pá. A técnica não é essa, é sumo de limão espremido nas mãos, primeiro, e depois diz assim, olha, eu acho que consigo fazer vibrar. E depois basta pôr a mão, que ela sumo de limão até pincham. É. E algumas com ancas falsas, próteses e tudo. Pinchar não é fácil. Uma pessoa trabalhar no lar de esterilidade tem cada história. Não, mas é um mercado como qualquer outro, não é? Vocês também estão a ser um bocado discriminatório.